desistir, não dá retroceder, jamais retroceder. Retroceder, parar, desistir, nem pensar. Vamos lá, porque aqui é assim. Somos todos unidos num só objetivo, imitadores de Cristo na condição de irmãos. O chamado, a missão é levar o evangelho da salvação. Quem salva, que cura, liberta. Você que dorme, eu falo, desperta. A hora é agora, não perca mais tempo. Se Jesus tá chamando, irmão, venha correndo. Sem retrocesso, seguindo a frente. Na caminhada, Deus sempre é com a gente, nos ensinando a guerrear. Pros cativos, a palavra levar. Conhecereis a verdade guerreira e ela libertará. Se foi comigo, com meus amigos, seja bem-vindo ao time de Cristo. Isso aqui que valorizo tem parceria, estratégia também tem resgate de vida. Tem nova trilha servindo a Deus com toda a nossa família, abençoando nossa casa na cola do agape. Amor que nunca se acaba. Fui resgatado por Cristo, retroceder é perigo. Seguir em frente é preciso, os grave bate é um aviso. DJ fazendo os squash, já somos todos ungidos. Já vim de trás, eu quero é mais retroceder jamais. Já conquistei meu espaço, fonte da vida é a vida. Pode jogar umas pedras que eu construo um castelo pra te levar pro meu rei. Venha jogar no meu time, onde meu alvo é Cristo. Por isso eu nunca desisto. A regra é única, irmão. É trilhar a justiça de Deus, cumprir a nossa missão. Faremos mais, buscaremos salvação. E eu ganharei os meus que hoje perdidos estão. E nós somos filhos do dono da quebrada. Respeita a peita que ela é branca e foi lavada. Olho na cabeça sem dar boi pra ramelar. Tá usando a autoridade que a todos nós foi dada. Yeah! Retiro, retroceder aqui? Não, não, jamais. Vou prosseguir, persistir pra glória do Pai. Vamos seguir sempre em frente. O alvo é Cristo, vê se me entende. Objetivo aqui dos crentes é buscar da paz. Essa paz que excede todo entendimento. Muda, transforma por dentro, livra do tormento. Restaurar casamento, alcançar o detento. Essa paz é Cristo e a ilha eu te apresento. Não retrocedo porque Deus tem um plano maravilhoso pra minha vida. Eu sigo e prossigo fugindo dos caminhos tortuosos sem saída. Mas se no meio da caminhada o desânimo vem e me para, eu busco a palavra de Deus que vem como um amor e me ampara. Mas pra trás eu não volto não, sou da tribo do leão. O meu nome é Anjoão, mais do que vencedor, irmão. E Jesus é a salvação, dos que se arrependem então. Eu olho pra cima, vejo refúgio, lágrima nos olhos, me prostro os joelhos no chão. A frase que diz assim, eu vou romper, eu venci. Cadê o sujeito, sujeito, eis-me aqui. A cada momento, uma batalha sendo travada. A todo momento, principalmente dentro de mim. Longe das tretas, dos pentes cheios, dos tambor lotado. Jesus, minha luz que me conduz, alivia meu fardo. Me leva à frente, na minha vida se faz presente. Me fortalece no vento contrário.